chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, 1 da tarde. O Pretinho Básico da 1 aqui na Atlântida vem para Coca-Cola. Abra a felicidade no seu ritmo. Nova Skin, o cervejão do aniversário do Pretinho Básico. Panvel, você sempre bem. E a rapaziada do Pretinho hoje, aê, fala Porazinho. Oi, aí, minha velha? Beleza, velhinha? Tudo certo? Tudo lindo. Mamãozinho, o ouro, esse mamãozinho aí. Já comi dois potinhos desse mamãozinho hoje. Ali de baixo, vou comprar. É ali de baixo, ali de baixo. Vai aí. Tudo bom, Marcola? Beleza. Tudo beleza. Fala aí, Potter. Boa tarde, boa noite, bom dia. Mister P. Como é que estaria? Estaria muito bem, tudo certo. Maurício Amaral foi ali no fax pegar um fax que chegou, né, Amaral? Fax? Foi no Telex pegar um... Pegar as folhas da ata do meu telegrama. Quando eu entrei no rádio, a gente recebia notícia pelo Telex. Vai lá no Telex da redação pegar umas notícias lá, por tá, beleza, vou lá. É verdade, pô. Era estagiário do jornalismo. Isto há mais de 20 anos, né? Há 20 anos. Há 20 anos. É, 20 anos e alguns meses. Que maravilha. Que loucura. E a estrela móvel do Pretinho Básico está conosco. Ela apresenta o Patrola na RUSTV. Todo sábado, 11h30 da manhã. Tudo beleza? E aí, tudo? Tudo certo. Hoje é terça-feira, 9 de outubro de 2012. Meu nome é Alexandre Vetter, somos o Pretinho Básico. Hoje é dia do atletismo. Olha parabéns aí a você que é atleta. Aí, ó. Parabéns a você, Johnson, que tem a proatividade de fazer um exercício físico. Porque ter um corpo é o suficiente para ser atleta. Melhora muito a vida. O meu irmão é professor de educação física. Eu cheguei a cogitar e queria muito ter feito uma faculdade de educação física. Acho extraordinário. A vida de um atleta é uma coisa absurda. É um profissional maravilhoso, né, cara? Profissionais cada vez mais valorizados. Reconhecidos na sua importância, mas não valorizados na devida proporção financeira. Acabou aqueles comercial de incentivo ao atletismo, né? Passou as Olimpíadas, ninguém mais incentiva o atletismo. Só pega quem ganha lá, né? Só pega os caras que ganham, Banco Brasil, Correios, né? Rio 2016 vai ser o mesmo fiasco que foi Londres 2012, não muda nada. Olha, o otimismo de Maurício Amaral no início do programa. Maurício tá bem hoje. E hoje dia daquele profissional que faz a nossa alegria, especialmente no domingo. Tia Carmen. O padre. O padre? No domingo. Nós aqui no sul do país consumimos muito churrasco no domingo. Então hoje é dia do açougueiro e profissionais do setor. Pessoal que mete a mão na carne, que limpa a carne, que enfim, nos proporciona esse momento bacana. Também, né? Alguns cirurgiões aí. Mas é açougueiro, daí. Açougueiro com a carne do bicho mesmo. Deixa quieto. Um abraço ao Moacir, que é o nosso grande parceiro aqui no Discorama. É verdade. Casa de Carnes Moacir aqui em Porto Alegre. Consumidor que encontrar produto vencido poderá levar outra mercadoria de graça. Mas só um pouquinho, né? Que estão comemorando isso. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, direito, né? O pessoal vai, compra um negócio vencido, ainda não pode levar outro que não seja vencido? De graça. Leva de graça daí, né? Mas, gente, ele já não pagou pelo outro vencido? Leva de grátis. Sim, pagou. Não. É encontrar na prateleira do supermercado, não quando chegou em casa. Não tem troca. Então a palavra troca tá errada. Mas não tem, não falei em troca. Não falou? Não. Pensei, então. Consumidor que encontrar produto vencido poderá levar outra mercadoria de graça. Olha, tu foi aí lá no super que tu vai lá, tá? Naquele super lá que tu vai, tu encontrou um patê vencido. Ah, é, vai levar uma televisão. Vai levar outro patê de graça. E é só se tu estiver passando no caixa, senão vai ter os mané que vão ficar a tarde inteira procurando produto. Mas vai ter tesouro. Eu ia dizer, mas enche o carrinho de produto vencido e vai pra mais de uma, caixa. Mais de uma vez, quando guri, eu saí do colégio, de tarde, não tinha nada pra fazer, fui pro mercado, fiz rancho. Aí larguei o carrinho no corredor qualquer. Coisa boa, cara. Todo mundo fez tudo que tu queria levar pra casa, não levou. E tava ali, foi feliz por alguns momentos. Cara, olha, fiz quando um eu ver, era pequena, cara. Eu escondia os confetes bem lá atrás na prateleira, que eu tinha medo de voltar no super outra semana e não ter mais. Quando eu era pequeno, eu roubava o super. Mas esse lance aqui, ó. pô. Quando eu era pequeno, a gente ia de pala na aula no interior lá, né? E o pala cobre toda a essência. Aí nós enchia de chocolate os bolsos. Que lindo, cara. Que depoimento maravilhoso. Eu sei que não é exemplo, tomara que meus filhos não estejam me ouvindo, porque já devem estar mas hoje na é aula. Quase impossível isso, tem câmera. Mas tem outras crianças ouvindo também, pô. Cara, tinha um amigo meu, não o Pereira. Se usa mais pala hoje em dia. Um amigo meu, o Pereira. Abraço, Pereira. Pereira hoje é professor, dá aula em universidade, aquela coisa toda. Mas o Pereira tinha uma professor. Pereira tinha uma jaqueta daquelas grandonas, cheia de bolso, cara. E aí era festa no Dossul. Tinha te lembra? Por isso que o Dossul fechou. Por isso que quebrou. O Pereira e Pereira. Os amigos e o cagaço em sair junto com o Pereira na hora de entrar no mercado. Bah, Mas aí teve uma hora, teve uma vez que os caras do Super nos pegaram, velho. E aí, por favor, os senhores, por favor, podem ir na salinha, por favor. E o Pereira, desgraçado, tu pegou coisa do Super. E aí os caras revistaram, viraram aquela jaqueta e não acharam nada. Saiu do Super o Pereira com dois barrões de chocolate. Que maravilha. A vida pagou, a vida deu troco no Pereira, o Pereira é professor hoje. Universitário, não, mas ele tá feliz. Bom, então assim, ó, isso aqui fica é um incentivo aos supermercados que não deixem esses produtos que já venceram nas prateleiras, porque tem muito, cara. Tem muito, já encontrei muito produto vencido na prateleira do Super. Mas, tem alguns que é do futuro, né? Esses dias acharam uma carne do futuro no carne do mercado. Futuro. Como assim? Data de fabricação de amanhã. Fabricada amanhã. Os caras fazem demais, hoje, cortam hoje, cara. Embalam hoje, põem o cilindro de amanhã. Não, um setor que não haja, onde não haja uma falha, né? Sabe como é que mas chegou aí, isso? Pra brincar, o cara foi lá e botou. Algum desavisado colocou na prateleira, tiraram foto e botaram na internet. Isso aí, exatamente. Quem espalhou isso foi o consumidor. O cara foi lá, botou no Facebook, no Twitter e aí. Pra isso serve a rede social. E o quanto a gente tem que confiar no estabelecimento que ele mesmo coloca na embalagem a validade, né? Normalmente com frios cortados, carnes, esse tipo de coisa, o próprio Super coloca. Essa é a palavra e a atitude da humanidade, confiança. Na sua plena maioria. Parar a gente compra. Pô, acabaram de falar do mamãozinho aqui que o porão tá com o pretinho básico é mamãozinho. Passa 99,9999% da nossa vida confiando nas pessoas. É verdade, cara. Pequeno é gesto. No restaurante, tu vai no restaurante. Tu tratou o garçom mal. Aí o garçom, tu me tratou mal. Aí ele vai lá buscar o teu prato e espirra em cima do teu prato. Ah, Jesus. Sem querer, assim, tipo. Ah, tadinho, essa garçom. Essa é a prova a prova de que arde cura o que aperta segura. O cara não tá vendo azar. Azar. O nosso princípio quando os olhos não veem, o paladar não sente. Quantos catarros, xixi e assemelhados a gente deve ter comido e tá aqui tudo vivo, tudo tem vivo. Tem uma cena naquele filme The Help, que uma das empregadas faz um bolo de chocolate delicioso com um ingrediente secreto. Como é que é o nome em português? Qual é o ingrediente secreto? Cocô. Putz, cara. E a patroa adora. E ela come e melhor ela fica da vida. Comer. Mascote da Copa de 2014 é atacado na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Pronto. Tá, o gaúcho tatu, fazendo escola. Que o beleza. Tatu. O boneco do Tatu Bola de 7 metros de altura foi furado a facadas. Meu Deus, cara. Ainda não há suspeitos. Há informações de que um grupo estacionou um carro ao lado do Tatu e passou a atacá-lo, desferindo palavrões. Tatu idiota! Tatu otário! Tadinho do Tatu. Não há detalhes maiores, é isso aí. Na semana passada em Porto Alegre, outra réplica do Tatu, o mascote da Copa foi destruída. A prefeitura da capital gaúcha negocia um novo boneco. Meu Deus. Para colocar no centro da cidade. Só falar com o Potter. Vem da Itália, tu faz uma bola de Tatu. Não, mas pra juntar agora assim até a Copa do Mundo é difícil. É difícil. Quem é que teve alguma votação pra decidir qual é o personagem? Foi E agora tá rolando uma... As pessoas escolheram um Tatu, é isso? Pra matar mais fácil depois. Eu não sei se teve promoção pro bicho. Tá tendo promoção pro nome do bicho. Pro bicho, não? Eu acho que não. Acho que foi o comitê organizador da Copa. Aliás, são três nomes ridículos, né? Na pobre das crianças, cara, que tava adorando tirar foto com o Tatu Bola. É verdade. Mas eu acho que a melhor preparação. E tem outro, não tá fazendo mal pra ninguém. Claro. Quem é aí a criança, pai, vamos lá tirar foto com o Tatu Bola. Não, meu filho, não tem mais Tatu Bola. De babaca, cara, segundo, que acha bonito protestar. Segundo os assassinos. Claramente é um protesto contra a Copa. É, contra o gasto Copa, de dinheiro público numa Copa do Mundo. Mas é um protesto burro. Aí estamos atacando a Copa. Mas quem é a Copa pra ser atacado, cara? É patético, entendeu? A Copa é um evento que ajuda roubar dinheiro, só claro. Isso. Você tem certeza? É, mas não. Eu acho que não era a Copa. É o que eles falam. Eles falam duas coisas. Eles falam duas coisas. Não, é o espaço público também, não tinha uma coisa dessa. A Copa e um espaço público aproveitado por uma marca multinacional em praça pública. E também eles reclamam de uma suposta limpeza social, não é étnica, né? Mas é social de alguns pontos da cidade, tirando pessoas. É que, por exemplo, aumentar o aeroporto de Porto Alegre, a pista do aeroporto, tem que tirar umas pessoas de uma pra fazer a tronco aqui, também tem que tirar 1.400 famílias. Todas essas obras são. Sabe o que seria bacana? Que os patrocinadores, eles podiam, né, num ato grande, eles podiam colaborar com essas providências, por exemplo. É uma boa ideia, fica a dica. Vai lá e patrocina a saída dos caras da vila. Roma proíbe o consumo de alimentos e bebidas nos pontos turísticos. Ah, não pode. Olha isso, cara. Decreto vigora até 31 de dezembro e determina a multa de até 500 euros para infratores. Bom. Tá proibido agora o consumo de alimento e bebidas ao ar livre em todos os pontos turísticos do centro histórico da cidade. Ao ar livre? Bom. Pontos turísticos. Pontos turísticos. Tá, mas no gramado lá do parque, não, você não pode comer. Fonte de Trevi lá. Eu não posso comer um salgadinho. Vaticano, lá. Ué, mas só vai encher o saco, só tem turista chato mesmo, cara. Tá certo, tu que é legal. No Coliseu não pode. Quando eu sou turista, eu sou um chato. Tô enchendo o saco de outra cidade, fico lá em Canoas, bebendo. Pode comer. Canoas, no avião, são muito bem-vindos. Todos vão a Canoas. Esses dias sábado. Venham a Canoas. Domingo de manhã, eu e o Mr. P marcamos um encontro ali na Praça do Avião em Canoas. Comeram pipoca. E não tinha nada pra vender ali perto. Domingo de manhã, tá tudo fechado na banda. A proposta de Canoas é diferente. É piquenique. Leve o seu lanche de casa. Leva o lanche. Ah, boa. Mas é uma grande cidade que vive do turismo e que explora o turismo bem, como fazem as cidades da Europa, e dependem desses lugares pra atrair pessoas, eles têm que manter esses lugares legais. Limpos, né? Não, se tu é turista e tem um cara bêbado dormindo em cima do troço lá e tu quer tirar uma foto, como é que faz? Mas tá, é o exagero, né? Mas é pra isso que se envereda, né? Não pode comer um bolo. É um sanduíche. Tá fome. Aí come o bolo e joga sujeira no chão, que é brasileiro, que é turista, né? É verdade. Porque o cara de lá não suja a cidade. É verdade. De lá nasceu com essa cultura. Agora a gente vai lá e suja o lance dele. Um assunto que não é pra discutir. História rápida sobre Roma e sobre atletismo, que hoje é dia do atletismo. A gente falou de Roma. Roma foi a primeira Olimpíada com a maratona fora do Estádio Olímpico, então a maratona aconteceu nas ruas de Roma e mais, de noite saiu do Estádio Olímpico e voltou pra não atrapalhar o trânsito. Foi nas ruas de Roma, pelas ruas de Roma, e pela primeira vez um negro ganhou, um africano etíope ganhou. E quando a história romântica dessa história é a seguinte: quando ele passava pelas ruínas ali perto do Coliseu, tem aquelas ruínas com na Padre Cacique, de tudo que Roma roubou e inclusive roubou da Etiópia algumas coisas, ele passa por aqueles artefatos roubados do seu país, certo. E ali ele começa um sprint campeão e ganha o ouro, o primeiro negro da história das Olimpíadas a ganhar ouro na maratona. 1960, de noite. E detalhe, correndo descalço. Viu o esporte? O esporte é lindo, mano. Primeiro cara que corre descalço. E falando em Roma, esses dias o Falcão, o rei de Roma, Falcão eterno, rei de Roma, foi novamente ovacionado no aniversário da Roma, né? 85 anos. É muito fácil ser ídolo pra sempre, é só não voltar. Nunca. Fernandão, fica a dica! Renato, não, mas é que no caso do Falcão, não, né, Potter? Porque a Roma não vencia nada, não, e bastou não, eu digo agora, se, até agora, se ele for convidado pra ser treinador e aí fazer um trabalho ruim, aí acaba, dá uma diminuída. É que é o teu pensamento colorado. Não, mas assim, o Falcão. Porque no caso do Grêmio, o Renato veio aqui, não foi vencedor e continua sendo idolatrado. Mas a mesma coisa o Falcão no Inter. O Falcão também, mas Falcão deixou o Inter. Mais de 30% das ligações para bombeiros de Camboriú e Itajaí são trotes. Ah, não acredito. Quanto grande parte, 30%. A cada 10 ligações, 3 são trotes. Grande parte dos trotes são passados por adultos. Mas que merda. Na maioria dos casos, ligações de telefones públicos ou celulares. E aqui o que acontece? As pessoas não falam nada. Há ainda casos de pessoas que inventam ocorrências para verem as viaturas se deslocando. Quem passa trote também costuma ser insistente. Os bombeiros chegam a receber até 5 telefonemas de um mesmo número, com intervalos de menos de 1 minuto entre as ligações. Sabe o que eu desejo? Que a mãe do cara não, que tá não passando desejo, a trote precise de uma ambulância. A mãe não tem nada a ver com isso, deseja pro cara logo. Não, não o cara deseja. Vai precisar da ambulância um dia, seriamente, não essa desejo. Ambulância vai ter sido utilizada num trote. Não deseja, sabe por quê? Eu desejo, sabe por quê? Não deseja, cara. Não deseja. Não deseja, Maurício. Nós, Dalmiga, estamos lançando o orelhão com o lança-chamas. Na hora que deu o trote, vem o lança-chamas e queima o cara todinho. Agora tu vai precisar do bombeiro, querido. Agora tu tá precisando. Boa. Agora, como é que morreu o Sininho, cara? É o Sininho. Sininho. É o Sininho. Um Sininho, cara. Tu errou. Sininho, errei isso. Peter Pan. Sininho, o Sininho. Ué, foi Sininho. Quando é que foi o Sininho, cara? Foi pescar, né, cara? Ah. Tava bêbado. E aí pescaram ele. Tava bêbado. Na baleia, abocanhou ele. Ele não voltou. Foi, não voltou? Como era o nome dele? Acontece. Sininho. Sininho. Ó, oh, querido. Falecido. Ficamos sabendo em Floripa. É o autor daquela obra. Um pedacinho de terra perdido no mar. Ele deve ter feito num barquinho, né? Essa música, não foi? Deve ter sido terra. Se perdeu no mar. Devia estar a lua cheia, o céu estrelado. Ele vendo aquela pedacinho de terra lá no fundo iluminado. Ah, é. Coisa, né? Boa. Que romântico, coisa que era o Zininho. Aí tu vai descer no Morro da Lagoa, é tem essa música nas placas. Isso, na placa. Ah, é? É isso que tá escrito naquelas placas? É, bate pro pai. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Calma aí, 15, Pretinho Básico na Atlântida. Obrigado pela sua audiência. Tá na hora, vamos! É mesmo, né? É verdade! É verdade! Ei, Marcelino, fala meu brother! É verdade, como é que você tá, meu irmão? Sexta-feira, Floripa, Marcelino. Sexta-feira estarei não, porém estará. Comunidade com de Egito, aí, meu brother! É. Boa noite, brother! Como é que é, meu brother? É uma vergonha! Fazendo ring-luz, hein, Boris Casoy? Uhul! Cid Moreira, que a pena. Paulo Henrique Amorim, Steve Convenção Gomes, Chuvinha e Maurício Amaral. É nóis. A equipe de jornalismo da. É verdade. Homem subiu numa árvore pra escapar de um viado. Opa! É verdade. Viado furioso! Acontece muito, viados que correm atrás de homens. Acontece. Lá em Bush, em Londres. É verdade. Lá em Londres tem muito viado. Tem muito viado. O homem foi atacado ao passar perto de dois viadinhos machos. É verdade. Olha o viadinho macho. Viadinho macho. Teve que subir na árvore pra fugir. Quem é aqui que nunca fugiu de um viado? É verdade. Só o pé. Eu fugi muito tempo de um viado. Tem que fugir de costas. Tem que fugir de costas, né? É verdade. Americano é preso ao ligar pra polícia pra pedir carona. Não pode. Pediu carona pra polícia porque precisava ir na tua casa pegar algumas roupas. É verdade, você pode me dar uma carona aí, seu polícia? E um homem brigou com a esposa do candidato republicano Mitch Romney. É verdade. E acabou preso. Foi preso. É verdade. Peter Schwartz e a sua esposa brigaram, estavam discutindo quem que é o melhor, Obama ou Mitch Romney. É Obama, é o Mitch Romney, irritado, ele gritou com a esposa e acertou um tapa na cara de vagabunda. Ela preferiu o Obama, né? É verdade. É meio gordinho e ela era a cara do Lucas da Fresno. É verdade. Deu um tapão. Tomou-lhe um tapão ali. Tomou-lhe um supapo. Tapa na cara pra desmoralizar. A cara da vagabunda, vai da pena. Nada mais, vão pro jogo. Vão pro jogo, tá com pressa. Não, ele não tá com pressa, ele tá desligado total. Desligado do que tá acontecendo. O que houve, será, hein? É que o jogo é no meio das justiças. Aqui que só passa pela cabeça do Amaral? Só passa uma Freeman pela cabeça do Amaral. Ah, vai tá louco pra comprar, eu e Freeman. Mas é um carro bom esse da Fiat. É da Fiat, é bom, tá bom, uma nave. É uma nave, da pretinha anda de Fiat. Tá pagando pouco a Fiat, né? Dá um abraço pro... entrega, né? Tá pagando pouco. Vou dar um abraço pro Thiago, pro Edivaldo, pro Fábio, pra todos da Fiat. Pro Rudimar. Rudimar, querido, pra todos os funcionários. Thiago, funcionário. Pro André. Os mecânicos. Mas de novo, pro André, pra quem vai. E agora vamos encaminhar, né? Vamos encaminhar! Quem tá aqui é ela! Hoje com a camiseta I Love Nova York! I Love... Não é a Love... I Love Instagram. I Love Instagram. Eu pensei que fosse I Love Tainha. I Love Tainha. I Love Tainha. Um abraço pro nosso amigo Puriel. Isso, Moriel, querido Moriel. Da Puriel. Uma banda maravilhosa de Santa Catarina. E pro Grauci também. Como é que é o nome dele? O Puriel. Puriel. Agora vamos pro jogo. Ela com a camisetinha I Love Tainha. Aí vem ela representando as mulheres. A Gauchinha! Gauchinha! Gauchinha! Perguntas hoje não tão fáceis, Gauchinha. As etapas fala, vão... Então vai Acho ficar que hoje difícil. Eu vou cair no buraco, então. E concorrendo contigo, aí vem ele, que é um garoto que eu nunca vi. Olha, recorde de permanência no programa. Tanta simpatia, que e loucura. Tanta gente gostando de ti. É, eu vou trocar outra hora, ah, tá, outro dia. Mas aí é uma simpatia, as crianças que adoram. Troca de hotel, viu? A criançada, né? O pessoal da terceira e quarta idade. Criançada da Espanha adora ele. Faz muito. Quem te acompanha no programa é o pessoal da Etiópia. Eu não recebi as ligações. Mas eu quero dizer que o telespectador da RBS te adora. Obrigado. O Patrola é no sábado. 11h30. Vamos, vamos pro jogo. Caminha da Pela. Atenção, Gauchinha, a pergunta é... Presta atenção, não vale soprar o auditório. Idade que faleceram os artistas mundialmente consagrados como James Joplin, Jim Morrison... Vai dar problema. É uma idade única desses 27. Três. 27. Aê! Sabe muito essa mulher! Maluca, mais um artista Hebe espetacular. Hebe Camargo morreu com 270 anos. 72, ela errou o lado. Pode ser também. Bom, ela continuou pro jogo. Vamos pro jogo. Gauchinho tá pronto. Pergunta fácil. Esse é o Corcundinha. É o Corcundinha. É Gauchinho também. Gauchinho é uruguaio esse. Corcundinha, pergunta difícil. Uruguaiozinho, não? Pergunta difícil. Pode fazer. Nome da equipe. Tô preparado, tô estudando, viu? Tô estudando ler enciclopédia todo dia. Presta atenção, nome da equipe. A Barça. O único que existiu da Fórmula 1 brasileiro, pilotado pelos irmãos Paulo. Agora pegou, hein? Corcundinha, eu não vou dizer. Agora pegou. Eu não vou dizer. Muito bom, hein, cara? É, baita pergunta da Bela. É um doce. Essa pergunta é um doce. O tempo vai cair! Já teve essa resposta lá no Patrola, não teve? Não. Vocês não falaram disso? Não, é o primeiro caldo do Senna. Não. Ela é outra pergunta. É a do Senna. A única. Ah, eu acho que ele já pode cair no buraco. Demorando calma, repete a pergunta. Mas a Gauchinha pode fazer a contagem. Repete a pergunta. Tô precisando de açúcar nesse café aqui, cara. Irmãos Fittipaldi. É doce essa resposta. Para, meu Deus. Assim não dá, daí. Atenção, qual é o nome? A única. Gurgel. Vai! Esse buraquinho. Foi pro buraco Corcundinha. Ah, Corcundinha, que decepção. Brasil. Eu falei que todo mundo se batizava com o Corcunduca. Copersuca. Parabéns. Assinado pelo Açúcar União. Dê uma dica do açúcar no café aqui que tava faltando. Ainda sopramos. Agora tu pode nem mais falar mais. Amanhã... Não dá pra ouvir daí de baixo? Amanhã a Gauchinha... Não, fica aí. Vai dormir no buraco do Nela. Amanhã a Gauchinha vai receber um novo concorrente que pode ser Albir, pode ser Deila, pode ser Pause, pode ser Doutor Alcio, pode ser Joãozinho. Tu vai ter que voltar pro Alegrete. Volta pro Alegrete. Volta pro Alegrete. Tchau, Potter. E leva 50 centavos. 1h22, falaram no Joãozinho. Joãozinho tem um toquezinho pra dar aqui. Vem cá, João. Vem cá, fala pra gente aqui. Nossa, presta atenção, hein? Cara, aprender é muito legal. É nisso que o Colégio Unificado acredita, tá ligado? Colégio Unificado tem o ensino médio, com a preparação especial para o vestibular da URGS e para fazer a prova do Enem, desde o primeiro ano. E o melhor, os melhores professores, e é isso que faz a diferença. Aí fica bem mais legal de estudar. Ensino médio do Colégio Unificado. Aprender é a melhor aventura. unificadocolégio.com.br. É pra lá que eu vou quando eu crescer. Boa, João! Um grande abraço pra rapaziada do Colégio Unificado. Tamo junto, 1h23. E aí, ô Maurício Amaral? Num concurso organizado pela Democracy and Freedom Society of Londres. Como? Que lindo! Democracy! O presidente da Brotoslávia. Da Brotoslávia. Tem um presidente, a Brotoslávia, o coronel Pijamarov. Cara, por falar nisso, ontem estreou, não sei se vocês viram, um filme conosco na televisão. Não sei se vocês viram. No intervalo da novela. Loucura. Que massa, hein, velho. Opa, tem um filme aí com nós. Um filmezinho com nós. E aí, Amaral, desculpa. Aí o presidente da Brotoslávia, o coronel Pijamarov, ele foi eleito o ditador mais feio do mundo, cara. Olha que coincidência. Pijamarov. Pijamarov. presidente da Bratislava. Meu Deus. Ele venceu outros candidatos de peso. Mais de 200 jornalistas europeus participaram da votação. Eu tô curioso com esse país aqui, a Bratislava. É aquele que tem só loira, porque só neva loira, muito. Neva muito. Eu vi o site, tem o site Bratislava.com. Tu conseguiu ver? O presidente Bratislava.com. A gente tentou UK, KR, mas é ponto .com mesmo. Ponto .com só. Bratislava.com. Certo. 1h24. Tem a foto desse presidente feio aí. Do pijama 9? Vamos ver aí, Rolequinha. O Bonner tá de dieta. Fica a dica pra vocês todos. E uma última notícia. O apresentador do Jornal Nacional já perdeu 4 quilos no spa no interior de São Paulo. E a Fátima Bernardes só embarangando, né? Que isso, A Fátima tá super bem. Meu papel ótimo é Fátima. Ele segue a dieta dos pontos em que se calcula as calorias dos alimentos. Ah, não me diga uma coisa dessa, William Bonner. Essa dieta é triboa. Muito legal. Essa dieta. Bonner também vem intensificando a malhação para parecer mais bonito na telinha. Avaliação. Faz o truque é mesclar comida de baixa caloria com muito exercício. Atualmente ele tá fazendo corridas e caminhadas. Aê, muito bom, Bonner. Parabéns, Bonner. Aqui no spa caminha. É barbado, né? Os caras dão duas barras de cereal por dia, mano. Tu caminhar 200 quilômetros. Come uns alpiste. E aí tu paga 200 mil reais. Exatamente. E aí fica fácil. Quantos mil reais? 200 mil reais. Porra, é caro. A loucura isso aí. Foda, super sabe a tabela de preço. Super sabe, ele super sabe. 1h25, Pretinho Básico na Atlântida. Chapeuzinho Vermelho foi visitar a vovó depois de muito tempo, sem ver a velhinha, né? Vovó, como a senhora tem olhos grandes? É pra te ver melhor, minha querida. Nossa, vovó, que orelhas grandes. Puta merda. Ah, é só pra ouvi-la melhor, né? Vovó, e que dentes enormes a senhora tem. Epa, peraí. Você veio aqui me visitar? Ou me pôr defeito? Mozinha. Eu sempre fico pensando os três porquinhos quando vem o lobo mal morto, né? Porque ele morre, né? O Chapeuzinho Vermelho, ele morre. Acho que ele morre. Misturou. História, só que ele morre travesti. Morre fantasia de mulher. O lobo fez vários filmes, entendeu? O Três Porquinhos é um filme. Esse lobo aí, vou te contar, ganhou dinheiro nessa época. Esse lobo tá depois que ele na bebida, enlouqueceu. E aí, Potterzinho, o que é isso? Um monte de lobo em cima. Vida louca do lobo. Shakira. Shoe Wolf. Oktoberfest é a maior festa da cerveja do mundo. Vamos. Ano que vem nós vamos. Foi numa edição da Oktober que aconteceu uma história louca. Conheci uma loirinha muito linda e meiga, porém nos perdemos. Ah, normal, né? Cheiro. Juntos ou separados? Depois disso, quantas loiras? Acho que separados. Depois disso, tentei encontrar em redes sociais, mas não obtive êxito. Aí que num churrasco, um dia desses, um amigo meu que tava junto comigo no dia botou a história na roda. Outro falou, coloca no pretinho. Feito. Bah. Caramba. A data era sábado 8 de outubro de 2011. Um ano atrás. Ah, para mesmo. Um ano e um dia atrás. Ah, não esqueceu aí. Ela é de Brusque, foi pra Oktober com a tia dela. Isso aí é doente. Eu estava de jeans e camisa bêbada. Branca, óculos escuro de lente prateada. Mas que chinelagem. Um ano depois o cara não esqueceu a mina. Caso ela queira me conhecer, peço que envie e-mail para... Melhor não, Encontrando... Olha só o e-mail. encontrandotu@hotmail.com. Então você, loirinha, que foi com a tia no outubro do ano passado... Cuidado, ficou com um chinelão de jeans, camisa branca e óculos escuros de lente prateado. Manda e-mail pra encontrandotu@hotmail.com. É maníaco. Até mais, amigos do Pretinho. É o Mota Cordeiro. Ele é obcecado. Mota Cordeiro, obcecado. E a menina tava com a tia bêbada, né? A tia bêbada foi... Obcecado da Oktober. É a tia solteirona, né? A tia bêbada foi pro Oktober, bebeu pra caramba, esqueceu a sobrinha lá. E aí o muito louco aí... O Mota Cordeiro, obcecado, achou. E tá um ano pensando nessa menina. Tu imagina, cara? Eu não mandava e-mail. O quanto de doente a gente ajudou aqui no programa? É verdade. Muita gente doente. Começar a ajudar o Sam agora, né? Será que alguém já pessoas se identificam com vocês, né? O nome disso é identificação. Projeção e identificação. Empatia também. É. Dá pra contar uma velha aqui, minha velha? Piada velha do Porão! Oferecimento. Cachorro quente, abum! Abum dá pra dois comer! É grande, hein? Vou querer. Sara, a jovem esposa desesperada... Vai ao psicanalista. Ah, doutor, eu não aguento mais. Apesar de todos os meus esforços, minha marida não me dá o menor bula. Desde que nós casamos, ele só fala no mamãe, no mamãe, no mamãe. Ah, que mala. É como se eu não existisse. A senhora já experimentou preparar um jantar especial pra ele? Já, não adiantou. Dizem que comida do mãe dele era muito melhor que a minha. Ouça, eu tenho uma ideia aqui, ó. Só há um domínio onde a sua sogra não pode rivalizar, que é na cama, né? Na cama. Então, essa noite, visto um baby doll preto, uma calcinha preta, a cor preta é muito sexy, muito excitante, incluindo uma cinta liga negra também. Ele não vai resistir, ele não vai resistir, eu tenho certeza. E aí, Sara foi e seguiu a risca o plano sem esquecer nenhum detalhe. De fato, nunca estivera tão sexy. Chega o Jacó em casa, arregala os olhos e diz: Sara, minha querida! Você está toda de preto, aconteceu alguma coisa com a mamãe? Mas que merda. Eu tenho a foto da Sara aqui, ela tá bem. Deixa eu ver a foto da Sara aí, cara. Tá bem, a Sara. Ah, legal. Tuita a Sara. Boa, Sara. Valeu. Tá na hora dos classificados, mas antes quero mandar um abraço pra nossa audiência qualificada, mandar um abraço pra rapaziada da loja Nana Barriga, especialmente pro proprietário, doutor Morelli, audiência qualificada do Pretinho Básico, 1:30 da tarde, classificado. É clá clá, é clá clá, é clá clá. E a loja Nana Barriga é pra gestantes e bebês. Ah, né? Bom. Então eu tô bebê ou gestante, não decidi ainda. Sim. Gostaria de anunciar nos classificados do Pretinho um lote de camisas de clubes europeus. Real Madrid, branca com detalhes em pretos, temporada 2009-2010. Chelsea azul, temporada 2008-2009. Chelsea preta, temporada 2009-2010. Schalke 04 azul, temporada 2007-2008. Juventus alvinegra, temporada 2008-2009. O valor do lote é R$200 ou R$50 cada camisa. Quantas camisas são? Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Bah, nem dá o e-mail. Uma, cara. Duas, querer, três, quatro, sério? Cinco. Vai querer? É mesmo? Juventus, não Chelsea. É, porque ele não viu antes, cara. Ele não, ou seja, tá aí a prova de que ele não lê o material que dá pra gente ver. Valorizando a mercadoria. Tá certo, Maurício. Maurício tá fazendo rádio. Tá certo. Rádio, é verdade. Obrigado, Potter. De nada, Maurício. Vendo camisas de clubes europeus, @gmail.com. Tá bom, Amaral? Anotou aí? Entendi. Vendo camisas de clubes europeus, @gmail.com. Baita lote. Ótima localização no bairro Ingleses, videolocadora com mais ou menos 2.300 DVDs, alguns Blu-rays e 8 computadores com acesso à internet. Então é Lan House e videolocadora. Ah, negócio do futuro. Valor R$50 mil, uma barbada. Tô vendendo por motivo de mudança. Minha mulher cansou de morar na praia e quer morar numa cidade sem praia. Onde é que é esse troço? Mas mala essa mulher, velho. Onde é que é? Esse... É no Zinga. Nos Ingleses, lá? Nos Ingleses. Pô. Mas tu vai esquecer de fechar a loja. Vendo videolocadora @hotmail.com. Vendo videolocadora. Dá dinheiro ainda? @hotmail.com. Dá pra vender outras coisas junto lá na videolocadora? É, cara, tem uma lan house lá, dá pra vender refri também. Tá. Dá pra vender um monte de coisa salgadinha. Os VHS dá pra vender lá? É, VHS é bravo. Isso. Ah, tu acha que não? É. Mas não voltou o vinil, né? Não voltou o vinil, vai voltar o VHS. História. Videolocadora hoje é tipo o teu. Tem uma loja de máquina de escrever em 91. Quando começou, boom. Uma loja que arruma chapéu em 84. Não, mas ainda tem. E aí, Omizinho, como é que tu tá, querido? Nós estamos preocupados com a natureza. A natureza tá muito brava, né? Bom, a natureza tá muito brava, mas é nós contra eles, né? Não, eles quem? É nós contra a natureza. Não, é nós a favor da natureza, cara. Eu já disse, quando veio o tsunami aquele, a gente tem que queimar toda a Amazônia pra mostrar que nós não estamos em brincadeira. Tá louco, Almino? Tomando uma onda na gente, a gente queima toda, essa desgraçada. Então nós estamos agora preocupados com a ventania. É um animal, homem. Tô preocupado com a ventania. Muito vento, cai muita água, machuca muitas pessoas. Vento, né? Muito vento, quando venta é muito. Ruim, né? Teve esse final de semana, ventou muito, caiu muito coqueiro ali na Getúlio Vargas, caiu muito coqueiro na cabeça das pessoas, quase é morre. É mesmo que ela faz uma pessoa, cai na cabeça. E qual é a solução da Almir? A Almirquetin Botânica Division. Olha. A divisão botânica da Almirquetin. Coisa exatamente. Linda, Almir. Nós nos propomos arrancar todas as árvores da cidade. Assim, nenhuma árvore vai cair para cima de nenhuma pessoa com ventania. E vamos levar pra onde as árvores? Né, cara? Fazer lenha, né? Fazer lenha. Fazer lenha. Claro, sim. Dá pra construir uma balsa. Dá pra fazer lenha mesmo. A mesa. A ideia, a ideia não é tão boa assim. A balsa que liga Guaíba a Porto Alegre. Exatamente, uma balsa que tá ligada. Anda no diário, no Arroio de Lúvio. Exatamente, um barco, né? Fazendo uma pescaria boa. Tô trabalhando no marketing agora da empresa. Então, cara, não, melhor não. Quem mandou foi o Giovanni Fomer. Olha pela janela, olha a quantidade de árvore que tem nesse morro aqui, cara. Aí que mata todo mundo. Tu vai querer tirar essas árvores daí, cara. Na cabeça das pessoas que depois mata. Eu quero que mais que acabe todas essas árvores. Tá certo ele que a maioria das árvores, a gente fez tudo, não tem fruta. Quem que me ajuda as árvores, cara? Não me ajuda em nada. Mas tá louco, não, cara. Não, e a troca de ar, cara. Não, tá para louco. Aí, o fotossíntese. Fotossíntese? Ah, fotossíntese é pra floresta amazônica. Não, o Almir é o Burle Marx do futuro. Obrigado, cara. Cara, coisa mais linda, Almir, quando chega em casa de noite e vai olhar as plantinhas lá, aquelas que estão dentro de casa, elas estão pingando. Elas estão fazendo a fotossíntese. Uhum. Isso é muito legal. É demais, né, Paulo? Eu falo Palmeira, eu falo quantas Palmeira, vezes já ficamos olhando as plantinhas, né, Paulo? Isso aqui é o Mir conversa com a plantinha nesse momento, que esse é um momento mágico, Magnata. É verdade, é verdade. A fotossíntese, a troca do gás carbônico pelo oxigênio, o oxigênio pelo gás carbônico é uma loucura. É uma loucura. Vamos pro show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida, 20 minutos para as duas. Obrigado pela audiência. Coca-Cola, abra a felicidade no seu ritmo. Nova Skin, o cervejão do aniversário do Pretinho Básico. E Panvel, é você sempre bem. Cara, deu problema na página da Brotoslávia, é isso? No site, é isso? É. Muita gente acessou. Muita cara. Gente acessou tá e derrubamos mundo, o servidor, é tá isso? Todo mundo curioso com a Brotoslávia. Pô, que pena isso, hein, será meu? Que houve com a Brotoslávia? Brotoslávia.com. Então, quando você conseguir uma vaguinha lá, você dá uma entradinha, né, na Brotoslávia, pra ver o que tá acontecendo. 20 minutos pras duas, e aí, doutor Alceu? Vamos, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Qual é a boa, doutor Alceu? Doutor Peter, o Caxias comprou o Ramon, doutor Peter. Pô, o Ramon, aquele Ramon? Aquele do Ramon. Flamengo, do Flamengo e pá. Do Vasco. Do Vasco. Tava no Joinville. Caraca, mano. E vai jogar no Caxias. Aliás, hoje, Maurício, tem Joinville e São Caetano. Joinville tá 4 pontos atrás do São Caetano. Né? Em Joinville. Jogão, hein? O Jack jogando em Joinville. Se ganhar, fica um pontinho. Tem que socar o São Caetano. Tem que socar o São Caetano. Ficar um ponto atrás do São Caetano. Mas tem que socar o São Caetano. Agora, tem que socar o São Caetano. Se perder ou empatar aí. Se perder, ferrou. Aí abre 7 pontos o São Caetano. É. Agora sim, se ganhar, aí sim, pega fogo o campeonato. Às 9 da noite, hein, Joinville? E o Ronaldinho Gaúcho tá liberado pra jogar, né? Já chegou. Joga o Ronaldinho. Já chegou em Porto Alegre, doutor Pedro. Liberou. Aliás, amanhã vai ter. O Atlético Mineiro já tá em Porto Alegre. O Inter tem que socar o Atlético Mineiro, né, doutor Pedro? É. Vamos, Inter! Que isso, doutor Alceu. Pro Inter já não tem mais eu nada. Eu torço pelo futebol gaúcho. Que isso, doutor. Amanhã no jogo do Inter já vai ter um encontro ali, vai ter uma ação do Boemia Colorado, que é um grupo de amigos colorados. Aí, que é o seguinte, tu leva um brinquedo no Lucas Bar. Lucas Bar é bem em frente ao Gigantinho, Beira Rio ali, tá? Leva um brinquedo, aí vai fazer essa doação pras crianças, porque é dia das crianças na sexta-feira. E aí quem leva um brinquedo ganha um copo de cerveja. Isso aí. Do Lucas Bar. Entendeu? Tem um brinquedo. Tem um brinquedo que tá funcionando, obviamente, né? Que tem que ser uma coisa legal pra uma criança estado, né? Ser feliz, claro. Né? No futuro próximo. Então troca o brinquedo por um copo de cerveja no Lucas Bar. Mais uma ação do Boemia Colorado. Muito massa. Uma galera muito querida, muito do bem, cara. No Twitter. Todo momento pontual do ano, assim, campanha do agasalho, campanha pra arrecadar brinquedo e tudo mais, a galera do Boemia Colorado tá sempre fazendo a mão, sempre ajudando. Boemia Colorado no Twitter, só catar ali. Muito bem, 18 pras duas, doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor Pepe. E aí, tchê, tá muito paradinho. Descobrindo que você ficou velho quando houve um programa de rádio que se chama Flashback. E aí estranho porque as músicas parecem atuais. O Dudu tá ficando velho quando os amigos ficam dando dicas de internet pra ti, tu fecha as coisas e fica brabo. E aí tá ouvindo o discorama e é tudo no novo. Eu gosto de flashback, sabe, meu? Flashback é legal, porque eu não me lembro de muita coisa, né? Então quando toca o sonzinho, flashback, eu curto discorama. Triste deve ser a tua vida discorama, sem memória, né, Paulo? Discorama é muito legal, que eu lembro de coisas que eu nem imaginei que eu vivi. Deve ser muito triste, um homem sem passado. É doido mesmo. Na lista de como a gente descobre quando tá ficando velho, ainda tem. Acha que pra ouvir música nova é preciso ir numa loja... Uma loja comprar disco. CD. Comprar o disco. Cara, aliás, isso é só ligar na Atlântida. Outra coisa, né, cara? Que é coisa de que tu descobre que tá ficando velho é lamento, né, porra, mas é começar a colecionar LP. Cara, eu tenho que discordar de tipo que tem uma gurizada muito nova também, que tá curtindo LP. Tipo, o Arthur tem 20 anos colecionando LP. O Arthur é velho. Gay, né, cara? E tem uma. A procura por LP hoje, por essa gurizada. A procura por LP, por essa gurizada hoje é muito maior do que tu possa imaginar. Tu só citou uma gurizada, o Arthur, que não vai. Não, cara, eu vou a lojas de discos. Ontem eu tava tava numa loja de discos em Porto Alegre e tinha uma guria de 19 anos procurando discos. Gostosa? De LPs. Como é que sabe? Quantas gurias de 19 anos? Ela falou, você tá procurando disco? Tô procurando disco, tenho 19 anos. Não, cara, ela tava num papo lá com o vendedor e eu fiquei captando as mensagens. Quantos aninhos tu tem? Não é pra captar nada, porra. Quantos aninhos tu tem? Olha aí, neném, que é uma judia. Olha só, Nevermind, tá procurando. Não, mas tem, cara, porque hoje é moderno. Vocês estão falando muito rápido, pô, né? Quando aborda alguém pra dar explicação que é parecida, ele fala. Mas tu quer qual? Mas é muito caro, né, pô? Mas tu quer qual disco do Nirvana? No Brasil, o LP só paga rico. Só rico. No Brasil, muito caro. Mas é que a pessoa que curte vai procurando melhores preços, vai procurando internet. Tem disco que eu pago R$2 vinil de R$2. Eu comprei o vinil do Estúpido Cupido, da novela Estúpido Cupido com o Celi Campelo. É, mas um monte. É barato. De novela R$2, velho. Inteirinho o LP. Novela é bem barato mesmo. O Plut Platizum. Eu comprei o Plut Platizum. Quanto que pagou, Almir? R$1,50. Olha aí, viu só, Almir? Tem bastante. Que é mais bem que a gente tá ficando velho. Se lhe perguntarem qual é o carro mais tchan do momento, já começa pelo tchan. Opala SS, né? Opala SS, né? E aí? Monza. Exato. Monza. SLE. O Monza é o carro. Três volumes. O Monza Hatch. Monza. Pai tem um Monza que tem, acho que uns 6 metros. Tinha o Hatch e tinha um 3 volumes, né? Tem mais 6 metros, carro. Acho que uns 12 metros. O Monza? É. Esses dias o Potter veio trabalhar de Monza. Demais. Combina muito contigo, Monza. O Monza tem atrás uma placa. Do pai tem atrás uma placa. Cuidado, veículo longo. Acho o papo de redes sociais uma invenção de baiano pra caber mais gente numa rede. Rede social. Rede social. Quando percebe que já tem um tempão que os locutores de futebol não falam a palavra replay, e sim imagem recuperada. Replay não fala mesmo. Ainda lendo no jornal de domingo o resumo da semana de uma novela pra saber o que vai acontecer. E finalmente na lista pra saber se tá ficando velho quando os jogadores de futebol se aposentam em uma idade menor que a sua. Ah, é verdade, cara. Isso é algo, cara. Verdade. Isso é algo. Quando a gente tem 20 anos, tem a impressão de quem tem 21, 22 no futebol é velho. E a gente é novo. E aí, daqui a pouco, quando tu vê, tu tem 40 e quem tá no auge do futebol tem só 20. Vai acompanhando. É verdade, muito louco isso. Tem 40 e os repórteres esportivos, né, que vão acompanhando, entrevistando um cara que tá na divisão de base. É. Esse cara vai crescendo, se aposenta e o repórter é o mesmo. O Pato, o Alexandre Pato, por exemplo, que daqui uns dias para de jogar futebol. Sim. Com quantos anos? 24 anos. Vai parar com 27. O Glauco Paza. Tem 23. O Glauco Paza, que já viu o Pato, já viu o Romário, já viu o Pelé. O Luciano Calheiros. Todo mundo passa pelo Glauco. Eu vou dizer pra vocês que eu fico confortável ao ter 40 e ver o Zé Roberto batendo uma bolinha com 38. O Zé Roberto chegou, o Zé Roberto é a minha idade. Não, o Zé Roberto tá velho. Com velho não. Ô, porra, eu vou te dizer que tá 2 anos só de diferença de tipo Zé Roberto. Parece uma década. É verdade. Ele é um atleta profissional, né, Féter? Não, sem dúvida não. É um atleta amador, eu sei. Me dá um certo conforto. Mas é que o Zé Roberto tá muito acima da média. O Zé Roberto é uma tora, né? É uma tora. E a raça negra, ela envelhece mais devagar, né? É verdade. Ficam mais e perde o tônus muscular mais muito mais lentamente. Tu vê o negão, o Tony Tornado, por exemplo, tem 80 anos, e agora que ele acusou a idade, cara. Mandela, Xavier, né, cara? Que... O Mandela tá inteirão. O Cassius Clay. O Cassius Clay tá inteiraço. É, não tá porque ele tem uma doença. Mas né? Aí, Rodequinha, o que tem pra nós aí, hein? Fala. Tem um e-mail de uma menina de Joinville que escreve: Olá, amigos pretinhos. É com prazer que envio minha pequena contribuição e aproveito a ocasião pra dizer que sou fã de vocês. Obrigado. Vamos ao que interessa, então. Ela manda o Código Civil Feminino. Só que artigo 1º. Nós, mulheres, sempre estamos solteiras. Sozinhas, jamais. Olha isso. É verdade. Sabe que foi isso aí que a Miss Brasil me disse, Rodai, quando eu entrevistei ela pro Patrola, perguntei, aí, tá namorando? Ela assim, não e sim. Eu assim, como, tá solteira? Não. A gente nunca tá solteira. Olha no caso dela, que é a Miss Brasil, Miss fica Brasil, mais fácil, né? Pra mulher é fácil, fica né, cara? Mais fácil. Mulher bonita, então. Se é a Miss Brasil, então. É que é a mulher que escolhe, né? A mulher que escolhe. O cara pode até jogar o anzol lá naquele marzinho ali, mas o peixe que é a mulher só vai pegar o anzol se quiser. E a resposta do homem é o contrário, né? A gente sempre tá solteiro. O interessante é que hoje é terça-feira e o Potter continua lembrando do que conversou com a Miss Brasil já faz semana passada. Não, é um encantamento. Perguntar pra mim que eu conversei com o Fred do Inter, eu vou lembrar. Que os assuntos que são tomados aqui, eles vão te remeter alguma coisa. Videogame, se a gente falar de videogame aqui, eu falo. Que mais, Rodequinha? Artigo 2º. O Brasil não joga videogame, não. Artigo 2º. Homens que pedem tempo... Não, tempo quem dá é o relógio, a mulher não. Ah. Porque o homem gosta disso, né? O homem não tem coragem de terminar. Me dá um tempo. E eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Me dá um tempo de uns dois. O homem tá com uma mulher. Peraí só um pouquinho que eu tenho até. Eu gostaria de prestar atenção. Isso. O homem tá com uma mulher. Ok. Aí, ele se engraça com outra. Certo. Isso rola. Normal. Né? Normal. Eventualmente normal, acontece. O tempo inteiro. Super o tempo normal. Inteiro ele se engraça com outra. De vez em quando vai lá, dá uma conferida, daqui a pouco ele se apaixona. Porque ele se apaixona, né? É, é um bicho bom. O homem gosta de amarro, assim, Daica. O que eu vou fazer agora? Vou tentar tocar as duas, óbvio, né? É bom. Aí ele fica com não nenhuma delas. Não, ele não e quer tem se babar. Uns ainda que vão até a ele terceira. Abre a terceira casinha. Aí quando ele não tem mais o que fazer, porque aí a outra começa. Porque ele diz pra outra, não. Vou me separar, é hoje. Não, é amanhã. Ah, e aí enche a outra coitada de esperança. Aí o que, que ele faz? Ele pensa assim: eu vou pedir um tempo pra oficial e vou dar uma testada ali na outra. Porque se eu peço um tempo, ainda dá tempo de eu voltar, entendeu? Podia ser homem, Rodaica, exatamente. E, não deixa de ser inteligente, né? Então você, mulher, que o seu namorado, marido, seja o que for, pedir um tempo, ele tá pedindo um tempo pra testar outra pra ver se é melhor. Rodaica, é que nem trocar de carro. Tu tem que testar o outro carro sem abrir mão do carro. Começo a desconfiar que namorei homem, porque no meu caso fui eu que eu vi isso. Mas as mulheres chegou uma hora que elas aprendem, né? Mulher é burra, uma hora ela pega, viu? Então me cepiou a mulher. Mas é um desespero a vida desse cara aí, Rodaica. Um desespero. Esse cara é um homem, Porã. Fala um pouquinho mais, Porã. Enfim, quatro mulheres. Imagina como seria um cadinho da vida real. Esse cara. O cadinho é tranquilo, porque as mulheres tudo sabem. O cadinho é tranquilo, exato. Agora, o cara que tem que esconder a vida desse cara é um inferno. É um absurdo. Imagina o Natal, inferno. Cara. Imagina o Natal. É que é muito difícil pra raça homem conseguir espalhar o amor no planeta Terra. O dia dos namorados. Isso é muito difícil. Então ele vive esse conflito. Porque na verdade... Tu ser proibido de dedicar a bondade, o amor... Exatamente. O coração do homem é gigantesco. Cara, mas isso é uma questão... Para isso, aí é uma questão instintiva de sobrevivência. Claro que hoje nós temos uma sociedade... Essa pessoa, as questões instintivas de sobrevivência do Porã. Essa é uma questão instintiva de sobrevivência que está lá no nosso passado. O homem foi criado para espalhar a semente da vida. Que isso, Porã? O homem espalha prazer. Que convencionou numa sociedade. Mas o homem é um animal, Rodaica. Não, mas é ser humano. Ele tem inteligência, tem cérebro, que os bichos não têm. Fecha o microfone do Porã, pelo amor de Deus. Não, deixa ele. Deixa ele ir. É uma vergonha. Eu me salvo. Calma aí. Ele morre primeiro, eu me salvo. Tá fazendo uso do machismo pra justificar a traição. Tô fazendo uso da ciência. Não existe. A pessoa tem consciência e pode se botar um freio. Eu não tô falando de mim, seus abipados. Porã. Eu tô falando do homem em geral, cara. Porã. O homem, instintivamente, ele foi feito para procriar. Não foi feito pra isso. Tanto é que no tempo das cavernas, o homem ficava com a mulher até os 7 anos, até a criança criar condições. Até a criança criar condições para se manter sozinha com a mãe, o homem trocava a sua que mulher. Época boa, né, entendeu? Cara. Isso é uma questão histórica, cara. Vamos estudar, vamos pesquisar. Boa, Porã! Boa, Porã! Eu saí do programa. Aí, não. Volta aqui, Porã. Volta aqui, Porã. Volta aqui. Volta pra cá. Eu não posso discordar do Porã. Eu sou o homem das cavernas. Gente, não tem mais caverna. Mas é que já vi a quantidade de pó que tem embaixo da cama. Existe uma sociedade, entendeu? Se preocupar com o pó debaixo da cama. Na sociedade, as pessoas têm que conviver com harmonia e a mulher não é obrigada, Porã. Porque a mulher da caverna também já não existe mais pra suportar isso. Eu sei que não existe. Umas existem. Eu sei que não existe. Então acabou, então isso não justifica mais. Esta coisa do homem é parecido com as cavernas. Tem os pelos do homem da caverna. Eu acho. Não, olha só, gente, olha só. Vamos tentar botar um pouquinho de foco e seriedade no assunto. Vamos entrar pro artigo 3º. Não, só um pouquinho, só gostaria de recuperar ali o que o Porã falou. Sim, o Porã tá certo no que ele falou. Mas a Rodaica também tá certa. Ah, também é. Mudou, mudaram as estações e mudou tudo. Tudo mudou. Hoje, Porã. Mulheres, Porã. Hoje, mulheres, às vezes, até casa. Tu viu a novela ontem, Porã? Eu vi. Viu a novela ontem, Porã? Tu viu a hora que a Carminha foi desmascarada? Carminha. Tu viu o que ela fazia? Ela negava, mesmo diante das provas, das fotos, a Carminha negava. Mas isso é histórico também, a mulher mente muito melhor. Outra coisa, tu viu o que aconteceu com a Suellen? A Suellen foi dar uma banda numa ilha com outro, voltou pra casa, ela foi pega pelo marido, pelo namorado, pelo noivo, pelo companheiro, foi fazer lanchinho. Ligou na cara do marido, dissimulou, virou o jogo... e teve o cara na mão novo. O homem nasceu pra ser corno. Tá te contradizendo, como porque assim? Tu disse que a filosofia do Corano é certa, que o homem nasceu pra procriar. Mas o homem pode ter nascido pra procriar e ser corno. As coisas não são excludentes. Quando tu fala isso, tu tá colocando a culpa na Rodaica. Tá dizendo que a Rodaica te trai. Não. Não tô colocando a culpa. Assim como homens e mulheres. Eu boto na ata, é uma loteria. Tá. Olha que merece às vezes. O que é isso? O que é isso? É mesmo? Tanta coisa que fala. Não, mas aqui é o Porã falou antes de sobrevivência do homem. Não é isso, não é sobrevivência. Necessidade não é a mesma coisa que sobrevivência. Sobrevivência é alimentação, cara. Não, aí tu tem razão que o homem é um bicho. Porque a mulher procria tanto quanto o homem. O homem é um burro, cara. O homem, quando é pego no ato, ele se entrega. A mulher vira o jogo quando é pega no ato. O que tu tá falando é caça e caçador. Na questão sexual, de desejo, de ímpeto. Tudo bem, mas é que eu voltei lá atrás pra dizer que instintivamente o homem, ele procura novas parceiras. Mas a mulher também, cara, é natural da essência masculina. É que o homem tem muito mais moedinha pra colocar do que cofrinho disponível. Parabéns, Maurício. Procura um vaso sanitário. Meu Deus do céu. Tem uma piada aqui. Não, peraí um pouquinho. Tem um anjinho do pau oco, santinho do pau oco, que tá quieto aqui até agora. Aliás, dois que não falaram nada. Eles não se manifestam. Eles não querem participar dessa discussão tão besta. A gente tem relacionamentos que entre você? Que não diz, enfim, respeito a vocês. Não, mas nós não estamos falando de nenhum relacionamento nosso aqui. Nós queremos opiniões. Que não enfrenta crises como, enfim... O relacionamento de vocês não enfrenta crise. Não enfrenta crises. Nesse nível aí, não. Não. É que eu acho que... Esse nível do Porã de querer desejar outras mulheres. Mas, velho, eu não tô falando de mim, cara. Vocês são uns idiotas, velho. Numa boa. Parou. O discurso tem muito a ver com a tua vida. Não tem nada a ver com a minha vida, cara. Tu não sabe nada da minha vida, cara. Olha só, vamos brigar agora, é isso? Eu sei algumas coisas da tua vida. Vamos brigar agora. Eu acho teu discurso, inclusive, mais careta do que a tua vida. Cara, o meu... Meu Deus! Peraí, deixa o Amaral é apenas o que eu já ouvi especialistas falarem, cara. Eu tô contigo, Porã. Muito difícil. Porã, já me tratei também, Porã. Especialista Lelê. Eu já me curei também, Porã. Me dá o endereço do psiquiatra. Já me curei. Agora vamos lá, Amaral, vai. Especialista José Maia. Termina, Rodequinha, vai. A colaboração do Eu me perdi na ata. Depois que o Porã fala sobre Homem das Cavernas, a gente tem que ficar em silêncio. Porque ali tá a alma da humanidade. Porã! Tá certo. Da humanidade, não, do homem. Do homem. Termina o vídeo aí. Por favor, Rodequinha, termina então. Porã foi lá nas cavernas, pra citar um exemplo, e engrandeceu o programa. Parabéns, Porã. Cadê a revista? A Veja. Não tem hoje. A Veja com Barbosa criança na Veja, casa. A Veja do Barbosa. Vai, Rodequinha, artigo fala. Artigo 3º, flashback com teu ex? Não. Figurinha repetida não completa o álbum. É o que eu digo. Artigo 4º. Enquanto não chega a pessoa certa, desfrutemos os errados. Barbaridade. Eu sou errado. Tô me quebra. Eu sou errado. Eu já ouvi uma vez uma mulher assim: eu precisei ficar contigo pra saber o tão grande é o meu ex-namorado. Tu ouviu horror, isso, hein, cara? E eu fiquei feliz, abracei carinhosamente. Falei, tu fez um homem grande. Trouxe o bem pra tua trouxe vida. Trouxe o amor de volta que pra demais, tua vida. Que demais, cara. Massa, né? Foi massa. Eu encarei, bom, alguns seres humanos encarariam isso como se fosse um xingamento. Eu encarei como uma coisa legal. Legal. Né? É, isso é tu. Artigo 5º pra encerrar. Tá. A mulher prefere o príncipe azul ou o lobo mau? Obviamente o lobo mau, porque ele te ouve melhor, te vê melhor e te pega melhor. Opa! Eu sou o lobo mau. Quem mandou foi a Verônica de Joinville, mandou um beijo pra todo mundo. Né, Verônica? Verônica. Obrigado, Verônica. 2 minutos pras 2 da tarde. Hoje a ata vai tá boa, Mr. Lê! Tá horrível, Amaral, quer falar o que, Amaral? Vai. Rapidamente, o Dream Valley Festival vem esclarecer que a questão, uma questão relacionada ao Ibama aí, que foi levantada pelo Diarinho. Foi realizado em Floripa uma reunião entre os representantes do Dream Valley Festival, o Ibama, onde foi apresentado o planejamento acústico do evento, que aborda todas as providências para preservação e integridade dos animais. O Dream Valley Festival, a organização do evento, se preocupa com o bem-estar bem-estar dos animais e a venda e a realização do festival continuam normalmente. Foram realizados testes acústicos necessários às exigências legais do evento e essas medições comprovaram impacto zero na área do zoológico do Beto Carreiro World. Legal, os animais vão curtir o show do Justin. Claro que vão. Vão se remexer muito, né? Eu me remexo. Tá aí, Amaral, era isso então. Tudo sob controle. Tudo sob controle com o Dream Valley. É nosso Dream Valley. Nós vamos, né? Aí, Mr. P, agora sim, mano, manda bala. Vai ser difícil. Não, de uma forma, foi complexo. Assim, consegue. Pela primeira vez eu pensei que precisou falar mais do que escrever no programa. Então foi complicado pra ele. Foi muito complicado. Mas enfim, vamos lá. Aos 9 dias do mês de outubro de 2012, mais uma vez o Pretinho foi pro ar. Pelo dia do atletismo, a mensagem pessimista de Maurício Amaral, dizendo que já sumiram os atletas da Olimpíada, imagina no Rio. As experiências infantis foram contadas por Mr. P e Porã e Potter, mas predominou a de Pereira, um amigo de infância de Porã que roubava todo o mercado, hoje é professor. O Pereira! Pianges contou uma história olímpica em Roma. Maurício Amaral deseja que a pessoa que passa um trote um dia precise da ambulância e não consiga em função do trote. É isso aí. A mãe dele, né? A gauchinha segue e não caiu no buraco do da pena. Lamentavelmente, o Corcundinha caiu. Tá fora, Corcundinha. No restante da primeira meia hora, o programa navegou entre piadas, vinhetas e nenhum manifesto pessoal. Na volta do intervalo, o doutor Alceu fez um apelo e torcida pelo Colorado diante do Atlético Mineiro amanhã. Na lista de coisas que acusam o golpe da velhice, tudo certo, menos colecionar LPs. Porã conhece uma gurizada que nos dias de hoje faz isso. E foi a frase dele, eu conheço uma gurizada. Uma gurizada. 20 anos. 19. A partir deste momento a coisa complicou. Aí o bicho pegou. Porã deu um discurso sobre homens da caverna. Foi horrível. Foi horrível isso. A ata não pode opinar. A ata só narra. A ata achou horrível, mas não pode opinar. Não, mas todo mundo da mesa não gostou, não, né? Não, foi horrível que causou uma discussão. Ninguém gostou do que parou. Aquele, como era o nome daquele personagem? Não espera eu dar. Olhar o bico. Olhar o bico. A frase é a seguinte: foi horrível a consequência. Opa! No programa. Sim, olha a manifestação. Olhem aqui. Foi horrível a consequência. Muito bom, Mr. P. Certo. Segue. Mr. P precisou falar sobre homens, sobrevivência, alimentação, caça, caçador e a ata parou. No final, Potter ouviu de uma mulher que foi preciso ele para que esta mesma mulher percebesse o tamanho e a importância do seu ex-namorado. Isso é muito bom, nossa, cara. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que dizer. Assino e dou fé para qualquer coisa que seja esclareço o dúvida. O Potter não escreveu nada na ata? Aqui, ó. Mr. P precisou falar sobre sobrevivência, caça, caçador. Que eu tava querendo falar e não tinha como escrever e falar ao mesmo tempo. Tá bem. Muito bem, queridos. Foi um programa cheio de emoções. Obrigado pela sua audiência. A gente vai voltar logo mais às 6 com outro Pretinho Básico. Mas às 3 da tarde tem a nova sensação na programação da Atlântida. Tá vazando pra internet e pra Atlântida da Grande Porto Alegre. Valeu, tchau.